Alfa X-Ray Delta ingressando no pátio principal. Até o fogueiro. Gente, tá visual. Salvador, aqui é o Tamanho do Hotel Delta, informando o termo do reboque. Obrigado e um bom dia. Hotel Delta, ciente, bom dia. Torre de Controle, bom dia. Oscar November Golf. Oscar November Golf, prossiga. Senhor, por gentileza, peço autorização de reboque do pátio 3 para pátio 1, na posição de número 5. November Golf autorizado, até o portão 5. Gente, muito obrigado. Sempre na escuta, sempre tempo. Gente, por nada. Alfa X Delta formando o término do reboque no vídeo. Muito obrigado, bom dia. Delta ciente, então bom dia. Mantém nível de volume a zero pro radiador. 19961, no centro da informação Delta, autorização Galeão. 9961, bom dia, Delta confere, guarde minutos, escolta Galeão. Você escuta. No pronto copy. Copia. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesolo 10. Decola da 1-0, curva direita, saída da Euleda, pós Leda, voa direto bridge. Controle 1208, transponder 5437. Autorizado Galeão 360, Pesolo 1-0. Decola da 1-0, primeira curva direita da Euleda bridge. O controle 208, o transponder 5437, ou 19961. Correto, 360, reporte pronto. Reportará portão 190. De controle, Oxané, Oxa, November Golf, informando, entrada no pátio ONU. Gente, reporte parqueado. Check. Torre de Controle, Paul Chanel, Oscar November Golf, informando o término de reboque, gate número 5. Gate Oscar November Golf, bom dia. Bom dia e bom serviço para todos da torre, obrigado. Tão 357, bom dia. Controle Salvador, fica na identificação. Desça para 4 mil pés na chegada bom. Ajuste de altímetro no 0 no 5. 4 mil na ponta no 0 no 5. Tomara ali para chegar. 0 para 4323. Reporte táxi. Reporte o táxi, 1961. Para o táxi Gol 1961, 3 horas e 20, alterna Campinas, BOB 1975. 3 e 20, Campinas 1975, autorizado o táxi via Pátio Índia, ponto espera Torre 18, meia dúzia. Pátio Índia, no ponto espera 18, meia dúzia, Gol 1961. TAM 3597, autorizada a final do procedimento de LSF 610, desça para 2.000 pés, altímetro 1015, reporta estabilizado. Descendo 2.000 pés, estado 1015, reportará estabilizado, TAM 3597. Bom dia, voo 1961 na da EL na sua escuta 1700 pés. Voo 1961, no contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída da EL, após Leda direto Bridge. Após Leda Bridge, Bandido? Ah, sim, após Leda vou direto Bridge, suba para o nível 360. 360, Leda Bridge, obrigado. Estabilizar o localizador da 3719. correção. Tá, 3597, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 2862, tá, 3597. Bom dia, Altran 317, tá lá. 3171. Afirma, tem que dar informação Delta para utilização Guarulhos. Guarulhos, qual é a rota que o chat vai? Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 96, para você o Zulu 3 e ponto. Gente, essa saída será da El, Leila Bridge, um minutinho, cópia. Da El, Leila Bridge. O 1961, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 135.1, 133.25, pode ser. Boa noite, 865, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada, bom. Ajuste o altímetro no 015. Zona 71, pronto, cópia. Vamos com a distribuição, vamos falar. Autorizado. Guarulhos, 360, saída da El, Leila Bridge, em Bridge intercepta Pesolô no meio e prossegue conforme a rota do seu plano. Controle 1208, transponder 5447. Guarulhos, 360, Pedro Lula 6, da El Leda Bridge 208-544-773. 3171, correto, reporte pronto. Pista 40, bom dia, Confins, pronto, cópia. Confins autorizado, 34, 10 decola, direita, saída da Euleda, pós Leda, vou direto bridge. Intercepta o Pesolu no meio e prossegue conforme rota. Controle 208, transponder 5451. Correto, azul, reporte pronto. Salvador, bom dia. Gol 1093, informação Papá. Passa 210 para 1980. Gol 1093, controle Salvador, acima de identificação. Desça para o nível 060 na chegada a Ponce. Ajuste ao quilômetro no 065. Chegada a Ponce, desce seu 060, gente, gol 1093. 131, para a sua destinação. Portão 2, autorizado, é parte parte 3171. 3171. Voo 1865 está autorizado a final do procedimento ILS XY10, desça para 2 em 1 pé, altimetro 10 no 5, reporte estabilizado. Autorizado, XY10, descendo para 2000, P15, tomarei estabilizado, voo 1865. Voo 1093, desça para 4000 pé, altimetro 10 no 5. 4000, confirma a gente. Ajusta no 015. 5 até 4000, do 093. Correndo com essa equipe de solo após o TAM livrar o batidão em si. 1093, reduza a velocidade 2109. Reduzindo 2109, vou 1093. É, 1015, posso para a torre, 1862. Partiu India 1015, também não, você tirando, obrigado. Asa Cargo 8487, controle Salvador, com via sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada a Aman. Ajuste o altímetro no 015. É, desce para 5.095, acionar a via 7425. Correto. Gol 1093, completa redução 1709, desça para 2010, altímetro 1095, está autorizado a final do procedimento ILS-SUI, reporta estabilizado. 79, desce até 2015, autorizado ILS-SUI, portaria estabilizado, gol 1093. Estabilizado X-Way, da 1-0, gol no 865. Gol no 865, passando turma, completa final, chame torre 1-1-8, decimal, meia dúzia. 18-6, gol no 4040 para o TAC, que alterna o galeão em 3 horas de autonomia em 9-9-3. Gente, o 4040 via Índia, o ajuste no 0 no 5, 18-612, quanto espera? Utilizado via Índia, quanto espera 18-612 ou azul 4040? Gol 1093, completa o final do procedimento ILS-2, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. A torre 118, meia, gol 1093. bom dia, Gol no 865. Taxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, boa noite, 865.